mocidade, que procuras o Cristo à flor da aurora, ao hino excelso da fraternidade, espalhando o Evangelho mundo afora, paz e alegria, a aspiração divina, que da divosa indômita te leva a pairar sobre os pântanos de treva a que toda maldade se destina. Mocidade, paz e alegria ao sonho que te induz, ao trabalho sublime e soberano de transformar o coração humano em templo de Jesus. Paz e alegria à flama que em teu peito anuncia brilhando a nova era de eterna luz e eterna primavera, a inspiração de amor do Cristo eleito. Mocidade cristã, canta, constrói e crê. Trabalha e guarda a bondade de Deus que nunca tarda hoje, agora e amanhã. Seja o Evangelho fúlgido roteiro em que teçamos de alma iluminada paz e alegria para a nossa estrada, paz e alegria para o mundo inteiro. Viva Jesus!